rugându să faci ani în limba în timpul de la iar. Potrivit numele Mike, deci controlizați Dumnezeu cu Dumnezeu și informați la vedeți paroul de la... Până la vedeți paroul de la Ana, vedeți la aici. Ultima 7 decolada 39, controle 1198. Tá lá, Jorge. Tô agora com a 8 na 7. 8 na 7, contato, mantendo com o Mike Juliet Romeu 7, só me livrar do seu setor. November Papa Charlie, decolar 241, controle 119, décima 8. 198, Papa Charlie. Doutor Salvador, boa tarde ao November Papa Charlie. Manda Papa Charlie. Doutor, decolar de Montel 380, saiu da Momo. A Momo sobe a 380, November Papa Charlie. Alinhado e pronto, 90, 2790. 2790, mantenha pressão. Controle Salvador Azul 2790, boa tarde. E 2790, contato radar na decolagem, subo para nível 180 após 2 mil pés, direto Momo. Subindo para, após 2 mil pés, vou voar direto Momo. O 2790 está livre das restrições da Sky? Chamativo, subo aí, mantenha 180. 180, 2790. Alô, do Yankee Mike, tem frequência no meu presente? Sim, a 7, passa nível 160, chame sempre Recife, 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Recife, 288, 260, 1867. Controle Salvador 3144-180-150-50. 3144, controle Salvador, chame identificação. Extra para o nível 050, está presente quando na proa de Itapa. Ajuste em Salvador no 013. 1-0-3-3-0-5-0, na proa de decoladas 48, controle 1-9-9-8. 09, obrigado. Projeto 3283. Campo 3283, contato radar na decolagem, subo para nível 300 após 2 mil pés direto pro Elefa. Foi 2 mil pés Elefa? Afirmativo. Aqui, após 2 mil Elefa, 3283. Controle Salvador, boa tarde, acione identificação, desça para o nível 080, ajuste 1-0-3, apresente o Guadumari. Afirmativo, décimo ideal de descida para o 0620. Nenhum procedimento seu a partir da que eu não vejo o senhor, entendeu? Então por isso que o senhor tem que chamar o controle, que eu não estou vendo o senhor. O senhor está muito afastado da hora. Ok, vou chamar o controle agora. Obrigado. Salvador, só que voando a 210 próximo ao vivo. 7, o Guardião 01 vai continuar nesse, na presente posição? Aqui, na presente posição. 7. 3144, desça para 2010, ajuste 1013, livre da restrição de altitude em ITAP, livre em LS at 3, pistão no 0, reporte estabilizado. 3000, direto com 13, reporte para estabilizado, então 3144. Desça para 3010, ajuste 1013, está presente o Atuna. Presente o Atuna, desça 3000 com 1013, com 2008, muito obrigado. 283, chame centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, obrigado. Autorizado o táxi, reporta na interseção. Faz 2790. Proa 301. Utilizado, 3144. Uruguai 31447, complete aproximação, chame Torre Salvador em 118.95. Vamos lá, 3194. Boa. Gol 2008 é autorizado, 2010, livre LS Trailer, ponto estabilizado, gol 2008. 2000, livre X, está estabilizado, 2008. Azul 2790 está presente em Lençóis. Lençóis, tráfego 2790. Lita Fox Fox, está autorizado o ingresso, pistão 17, reparto alinhado, pronto. Avistado, destino 013, autorizado pouso, pistão 10, tempo 170 graus, 109. Autorizado pouso na 10, tá 3, tá de 13, 144. Do 2790, chame sempre Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 28, 26, 0, 0. Boa. Ajuste em Salvador 10013. 4010, ajuste bom, 10013, 10008. 10008, estabilizado, tá? Solo 03, libera direito via Fox, solo 1211. 3111, 3011, com 3144. Luta Fox Fox, mantém posição. 44, taxi via Alfa, é boa chance de dois. Parado da Juliette, 3144. 1903, autorizado pouso, pistão 10, gato 180 graus, 99. Livre pouso na 13, 2008. Livre pouso na pista 10, gol 2008. Nossa, acho que eu tô me fortalecendo, é 10, 2008. algum ativo guarda de coordenação? Na Pro do Serra Viva 367, Gol 1885. 3144, mantenha a posição da Juliette. Na matéria da Juliette, 3144. Passe para 3805, com o POB de 167, 4 horas, alternar o Galeão. 3805, livre táxi, pátio, Indy Alpha, ponto espera 1295, ajuste na 093, boa viagem. Pátio Indy Alpha, 295, 093, está 3805, 10. Sou 2008, solo 06, para a direita, via Fox, solo 1, 219. Via Fox, 219, 208. Sim, subida Fox Fox. Salvador, Gol 2008, Vitor, boa tarde. 2008, táxi via Alfa, reporte, Sr. Juliette, boa tarde. Alfa, Sr. Juliette, 2008. Azul Salvador, Azul 4, meio, controle Salvador, boa tarde, acima identificação. Desce para o nível 050, está presente voo de TAP. Ajuste em Salvador no 013. Fox Fox, decolador 07, controle 119.8. 198, Fox Fox. Doutor Salvador, está passando o Victor Fox Fox, decolou na sua escuta. Passando o Victor Fox Fox, Fox Fox, contato radar na decolagem. Inicialmente corredor axé, no meu pé. Eu já chamo meu pé, táxi militar, táxi hotel, reporte no hotel para o cruzamento, rumo a 7.6. Oi, Salvador, boa tarde, está 3805.010. Está 3805, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 919. 2 avalinha e decolar, pista 10, está 3805. Visuais, 1.500 10. Você pode me através de Paris. Certo, então desça para 510, ajuste 10, 13, o papapá, novembro, escalda. Então, Rita Foxtrot, Foxtrot que detecta o tráfego sentido contrário, mantendo o posto do corredor axé, cruzando o número 510 para 510. 510, Foxtrot. Gente, mantém a posição. Está catálogo Victor Foxtrot de Foxtrot, tudo mantém a 3.000 pés. Confira com a ideia da conquista. Foxtrot vai tentar sobrevoo na cidade após essa conquista. Certo, entendi o controle que vai manter sobrevoo sobre a cidade após magnética 256. Passando a seguir Jandeas, é Ilhéus, ou Jandu e Ilhéus após Jandu. Certo. Está autorizado 3.000 pés após Jandu? Hoje, Gandu seria proa 256 da presença. Abriu o foco. Subindo até 3.000 pés na proa de Gandu. Vitor Foco Foco. Foco. 1885. Desça para 2.500 pés, ajuste 10013. Após o Serra Vitor 367, boa Serra Vitor 366 para completar o procedimento ILS Whisky Pista Projeto. Direto para 2.500, pode ser 367, 367, 3.005. Muito bom, muito boa tarde, está 3.805. Está 3.805, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, direto Leda, presente. 340, da presente Leda, 3.805. Confirma. Guarda. Transcorro meu ciente, reporte no Parque do Pituaçu para a transferência com a torre. Controle Salvador, acione identificação. Eu sou para o nível 0620, ajuste 10013. Apresente o WandaTap. Agora pode prosseguir conforme a rota, acena 5431 no transponder, 1980 controle. Copiado, graças. Complete aproximação, champô 1 no 8, decimal 9, 5. 1895, gol na 8, Edson. Aqui no ATM, 3.010, Vitor Fox Fox. Gente, Vitor Fox Fox. Agora quando lá, 1895, 1003, ajuste, bom gol. Já se acolhia, possibilidade de 0.9 da Gol. Chegando, chamará a 2, busca a 2. Rosto de aproximação, reporta na externa, baixada travada. Para a externa, baixada travada, boa noite. localizado, já é um zero. Prossiga. Foi tudo bem, já lá. Tá um coito extra aqui, pra sempre retornar, Salvador, pela código. Coito Guardião 01, reporte no... Reporte 5 milhas, Salvador. Contra 5 milhas, Salvador. Tá vendo, Verônica Romeu, agora 14, Salvador, 1, no 8, decimal 9, 5. Guardião 01, né, presente? 14, Salvador, 1, no 8, decimal 9, 5. Tudo bem, Salvador, 5 a 0. Bruno 964 é o controle Salvador. Aciona identificação, desça para o nível 070, ajuste em Salvador, 012, tá? Autorizado chegada mais. É, visou, já viu? Afirmativo, me dois. 070, mais, 4670, visou. 110, 180 graus, 109, para informação, o helicóptero Augusta, 109, né, aproximando da pista auxiliar, não interfere com o percurso. 7, cilindro e pouso, pistão 0, 108. Bono 526, visão contrato na curva. Bono 256, visão contrato na curva. Após pouso do Mezzanine, mantendo a 0. Pelo Guardião Verão. Bruno 964, desça para o nível 0620. 0609. É comparado para o desmarque, Guardião. Guardião 01 na próxima diretamente do Pátio de Greve. Guardião 01 no computador. Agora sim. Mas diretamente do Pátio do Gré? Afirmo, direto do Pátio do Gré. Tente... Reportando através nosso, depois do Salvador. Reportando através nosso, Guardião. Meu tá subavistado, livre ponto 35, vento 100? Fox, aguarde a sessão aeronave em aproximação para o Salvador. Fox. 805, agora com centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1-3-3-2-5, graças. Travada 3-5. Gente, confirmando o livre pouso, vento 140 graus, 109. Bom, 85, só 1-1-8, ligando a direita, chamação em 1-2-1-2-1. Direita, só 1-2-1, vou 1-1-8. Boa tarde, Gol 985, persiga via Alfa, chamando antes da Juliette. Persiga via Alfa, responsável pelo teste da Juliette, Gol 9-2-3. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Fica agora em retorno para a ponte, Mike, Juliette, Romeu, sem interferir com as aproximações da pista 1-0. Encerra a Índia com Índia, 510, 1-0, 1-2, ajuste Salvador. 1-0, 1-2, já está a Índia de Dona, interferência, agora em São Francisco. Patrono no meio da azul, ciente, complete aproximação, chantou e 1 no 8, decimal 95. 4 graus, avião. Avião 01 no vento, 140 graus, 109. Reporta quando estava controlado e como o Embraer 190, 1 milha de sistema aproximando ao 90. Vai ser 09, na final, Embraer, com a escola. 6 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, um tapa 28 alfa, não interferirá com a aproximação. Entre os alfa da nave, que voou no avião, na volta de pressão, para a região, visual. Você está 4 mil pés, gol no 64, 4 mil pés. Aqui. Controle ao gol 2564. Gol no 964. Confie para o gol no 964. 1964, inicialmente mantendo proa de Mário para não interferir com a sua descida. Estão mantendo 235, tá? 1256, contato radar na decolagem, subo para nível 370, direto Jambo está presente. 370 Jambo, o voo 1256. Zero do comando da pistola 0. Polo 64, tráfego superado, desça para 2 mil pés, livre e alerta de 8, pistola 0, reporte estabilizado. Polo 64, informe tráfego posição de 11 horas, 9 milhas rumo nordeste, mantendo no 1500 pés, o tapa 28 alfa. Vai interferirá com sua aproximação. Papatão 1 novembro, ele é que mais condições de descer para 1 no 10. Aqui 1 no meio, lá no meio faz. Exato. Papatão para Mike Juliette Romeu, visual com o local de pouso. Visual, Romeu. Mike Juliette Romeu, tem frequência livre da presente. Muito obrigado, papai. Boa. 1 no 964, desça para 4 no 10. Ajuste 1 no 0, 1 no 2. 2012. Papatão, o Victor Foxtrot, Foxtrot, sube e mantém o nível 105. Controle Salvador, Rumba 76. Rumba 76, contato radar na decolagem, subo para nível 110, saída Conde. Subindo para o nível 110, saída Conde, Rumba 76. Rumba 76, após 2 mil pés, direto Conde. Após 2 mil, direto Conde, Rumba 76. O 964 está presente, Duna. Está presente, Duna, 964. Colônia Sol aos 2428, chama Sol em 121 de Sol. Chamando o Anderson Alves, está bem. E a 4 terça, para 3 mil pés, ajuste 1012. Informe tráfego posição de 10 horas, 9 milhas rumo sul-oeste, cruzando 4 mil pés para o nível 105. Um Papa 28 Alfa, não interferirá com a sua aproximação. Quatro, um, no meio, chamando o 176, alguma desconfiguração? Controle, boa tarde, voo 9234. Voo 9234, controle de Salvador, chame identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1012, autorizado chegada a Mari. 050-190-192, alguma possibilidade vai estar? Negativo, temos tráfego no sentido oposto, o voo 9234, quando possível, controle autoriza a obrigado. Rádio 4116, via Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, portão 1. Rádio 6142, está correto, chama pronto, portão 5. 256, chame sempre o Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25523. November Yankee, mais reporte na rotatória. Efetue desvio ou efetue os mesmos pela direita, por gentileza? Não vai ser necessário, não vai ser necessário. Exato. Controle Salvador, CNMA 326, a... Xanemia 326, controle Salvador, acione identificação, disparo nível 0620, ajuste 1012. Apresente voo do Mari para interceptar a chegada da Mari. Forma tráfego em posição de 10 horas, 1,2 milhas rumo oeste, cruzando nível 0620 para o 1,05, Papa 2, 2 alfa. Enter, voo 9,2,3,4. Bem, Yankee Mike, 7, chame torre, 1,8, decimal 9,5. 18,95, na veio pra lá. Com o número 64, prefiro ataque real, pega contato de 3 metros. Alfa, 4. Para tirar 3 filhos, acesso, na verdade, faz. Olha a 326 da presente TAP. 326 da presente TAP. Olha a 326, reporte Miguel de descida. 7. Negativo, mantém a escuta do controle Salvador, Pro de Conde, Romba 76, 7 solicitou que mantivesse. Centro não, Aracaju solicitou que mantivesse a Pro. Local, interessa, voa direto, apenas. 1964, Torre 18 do final 95. 1895 a Torre, tenha bom serviço, João. Chinelli A3, 26, desce para 4010. A3, 26. 2-0. A 3, 1-0 pela esquerda, reporta muito essa tela, mas ele faz. 1964, é 2. Confio, querido. A informação, um tráfego à sua esquerda aproximando da cabeceira auxiliar, não interfere com essa aproximação. Aeronave, que é auxiliar. Cheque trem livre, pouso 1-0, vento 120 graus, 129. 120 com 120. Eu tenho pouso autorizado na cabeceira 109. Desça para 2010, ajuste 1012, Lipe IMS 78, pistola 0, reporte estabilizado. Para 2010, Lipe IMS 3, reporte estabilizado, 2009, autorizado Léo, nível de voo 240, decola da pista 1-0 com curva à direita, perfil de saída da EL após coral, Golf 977, prossegue conforme. 5457 ao transponder, 1980 com curva. Léo, 240, decola da 10, saída da EL, transição coral, Golf 977. 547-19, gol 2009. Tá, está correto, aponta pronto. 2 autorizados, chegada Mário. 10-40, chegada Mário. 2 autorizados, chegada Mário. Realmente, manter o perfil da chegada, tráfego rumo oposto, por 3-1-4. Pode ter contato. Gente. Salvador, Rumba 76, atendiu 710. Rumba 76, ciente. Passa, passa. Mas quem é para Campinas, Glenn? 35, confirma o bate 5. Tente autorizado o bank track, 6326, desce para 2010, ajuste 1012, livre de Electric Rape, 1-0, reporte estabilizado. 2010, ajuste 1012, apesar da Electric Rape, 3-2-6. Só 3154, da presente Roituna, desce para 4010. Na 3154, informe tráfego, posição de 10 horas, 15 milhas, rumo oposto. Cruzando nível 085 para 105, Papa 28 Alfa. DDS, portão 7, 9 metros. Estabilizar DDS do 9264. Do 92347, complete aproximação, chave Torre 118 decimal 95. Completa 1895, boa tarde. Xalema 326, livre Alerta Sweep, reporte estabilizado. Você está estabilizado no Alerta Sweep, 326. E reportará com o trem com o 9264. Baixo checado, voo 9234. Tente, confirmando o livre pouso, vento 130 graus, 08, mais. Livre pouso, 9234. Licença, preciso para te mandar a Campina Grande. 176, cumpriu o controle? Guardando a autorização, já estamos aqui. Pumba 76 da presente Campina Grande.